maqueragem. Aqui é tudo nosso, eu curto minha vida e faço o que eu gosto. Eu tô no peão, com parceiro, irmão, todo mundo firmão. É, satisfação de rolê, de motoca, de nave ou busão. Não me importa como vem, sim, sua intenção. Nada de simpatia, pilantra para na via. Conceito e prestígio é decorrente da trilha. Não sou mais que ninguém e nem Superman, mas o que faço, faço muito bem. No palco, na pista, na rádio entrevista, na TV um artista e sempre VIP na lista. Eu não vivo de sonho e sim da minha conquista. É mistura de arte feito um alquimista. Pode crer, não desista e persista no que você quer ou acredita. É tudo nosso, dever e direito, tudo nosso, humildade e respeito. É tudo nosso, as ruas do gueto, tudo nosso. Pode crer, é tudo nosso, dever e direito, tudo nosso, humildade e respeito. É tudo nosso. Master cocada, mano, dia atitude, aprende, não se ilude. Treina pra valer, não copia do YouTube. E o barato tá doido e foi tudo roubado. Mais rápido que o speed, o hack do aposentado. Isso é complicado, não existe justiça. O mundo se acabando, cheio de terrorista e talibã congressista, oportunista. Manipula a massa que é pacífica e só depende de nós. Não tem super-heróis, no mic somos nós. O corpo é a voz. Fabricados e outros vítimas do ídolo. Projeta as mensagens para os seus ouvidos. Não me abafo na base, não fico de viagem. R.A.P. compromisso. E você sabe, com muita habilidade, em cima do ringue, na pista, no palco, aqui tem swing. Rima inteligente, ideia transparente. T.A.S. King of Stance.